Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Vou arranjar o que fazer da vida, né? São as emissoras da rede Whatever, ao toque de 7 Whatever, podcast, videocast, Whatever. Whatever! Whatever. Whatever. Whatever. Whatever. Whatever. Whatever. Bom, como vocês devem ter percebido... Valendo, tô aqui. Oi, Valendo. Como vocês devem ter percebido, esse é o podcast do Areva, a gravação do Areva, o videocast do Areva, ou o Areva. Ah, vá. É mesmo? É. Com uma galera aqui, porque hoje é o último dia do FIC. Já acabou basicamente tudo, a gente tá com o último painel agora, que a gente não tá assistindo porque a gente tá gravando. Então nós vamos falar aqui sobre o que a gente achou, nossas impressões, coisas que a gente queria fazer e no FIC conseguiu. Eu queria fazer amor. Tu conseguiu fazer? Quase, cara. Quase. O, Guino, o Balbi não me deu bola, velho. Então foi, tu conseguiu fazer um amor? É, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Então eu vou começar a falar com a galera aqui. Vou apresentar rapidinho pra quem não conhece. Márcio Ferito. Guilherme Balbi. Rony Buquemi. Zenon. Marília Fique... Bruno. Marília Bruno. E Marcelo Soares. Tá. Então vou começar aqui, já que tá mais perto de mim, o Márcio Ferito, falar qual é que foi tua... O que tu pensou aí? Eu sou casado. Quais são as suas impressões agora finais? Você é casado? Ele é carinhoso? Ele sabe que você é casado com ele? Não, tá certa a resposta. É um pândego. O amor não tem limite. Ninguém sabe, né? Ah, então aproveita que tá falando aí, Márcio. Fala quais as tuas impressões finais do FIC aí. O que tu achou? Cara, eu venho no meu terceiro FIC agora. Eu vim em 2009, rapidinho. Depois eu vim em 2011, só na parte do fim de semana. E é meu terceiro FIC. Eu tava conversando com todo mundo e parece que o FIC melhora a cada ano. Sabe? 2009 foi muito bom, 2011 conseguiu ser melhor. E eu acho que 2013 conseguiu ser melhor ainda. Então eu fico imaginando o que vem pra 2015 aí. Eu acho que é um evento onde a gente encontra um monte de gente legal, um monte de gente babaca também, entendeu? Mas... Ei, Guilherme, seu babaca, velho. Mas assim... Não, mas... Márcio, também te amo, viu? Eu também te amo. Enfim, a gente só vem aqui pra encontrar os amigos mesmo, sabe? Encontrar os amigos e botar tipo a cabeça de boneco de Olinda, sabe? Nas pessoas do Facebook, sabe? Aquele tipo... Second Life, sabe? E é isso, eu acho que é um evento que eu não me arrependo de ter vindo nunca e vou continuar vindo enquanto puder. Senhor Guilherme Balbi, o que você tem a dizer sobre o FIC desse ano? Eu vou interpretar como a Tamigretti. Eu vou contar o que eu achei do FIC interpretando a Tamigretti, pode? Puta! Valendo, atenção. Eu achei do FIC um evento muito grande e muito legal. Desde 2011, eu venho no FIC desde 97, onde era aqui também. Mas não, era na casa do Conde. Está crescendo 97, muito. Casa do Conde, seu imbecil. Tá, o FIC está crescendo muito e muito legal. Muitas pessoas... Não, eu acho que o FIC tá crescendo pra caramba. Desencarnou, né? Desencarnou agora. Eu acho que... Como a mídia tá crescendo muito hoje, como a indústria do videogame, do cinema, tendo muito filme de herói, né? Então tá colocando o quadrinho em outra esfera, né? Então já não... Eu já não vejo aquela pergunta clássica, né? Ah, o que você faz, né? Você... É um ilustrador, você é um desenhista, então eu não vejo isso mais como uma pergunta, assim, como se fosse uma segunda profissão, sabe? Então, a gente vê a importância da profissão do desenho, né? já como uma coisa importante. Então eu acho que isso vem evoluindo com o FIC, né? Que é a importância que o ilustrador tem com o FIC inteiro. Então, então eu acho assim, o FIC vem crescendo junto com quem está trabalhando no mercado. E, pô, eu acho, acho bateu recordes, né? Como tanto a competência da produção, a grandiosidade do FIC e tudo mais. Eu acho assim, tiveram, sei lá, 60 convidados, 80 aí, não sei. Então a estrutura está maior, então o festival tem evoluído mais com o advento de redes sociais, né? Que agrega valor ao camarote do FIC. Então a gente acaba que a gente se conhece antes e chega aqui, né? Eu conheci o Márcio no Facebook, o Catena, a galera aqui. Então a gente já chega aqui como grandes amigos e não se conhecendo. Então isso meio que acelera as barreiras. E aí olha pra câncer. Ultrapassa as barreiras, né, o mongoloide? Ultrapassa as barreiras e isso cresce e agrega valor ao camarote do FIC. Entendeu? Tá certa a resposta? É. Então, seu Rodney Buchemi, conta aí um pouquinho do... Quais suas impressões desse FIC? Eu tenho 5 impressões em cada dedo, né, da mão. E... Não, velho, é sério. Eu acho o seguinte, que o FIC... Como eu estou também desde o primeiro FIC, desde 1997, que o primeiro FIC nem se chamava FIC, chamava-se BHQ, e foi lá no museu ali da Rua da Bahia com Augusto Lima. E desde o primeiro eu sempre estive presente. Então esse é o meu 8º FIC. Cadê sua mochila, velho? Sim, que vai, eu quero saber dessa mochila. Aqui, ó, aqui. Mas é uma plasta mesmo, né? Gadernal. Então, perdi a linha de raciocínio. Retomando, eu já participei de todos. Mas, como convidado, depois de encher o saco do Afonso Andrade, pra eu poder virar convidado, porque eu já tava cansado de montar stand, cansado de carregar caixa, não sei o que mais. A partir de 2009, eu fui como convidado. Né? A única edição do FIC que não foi aqui, tirando a primeira, né? Que não foi aqui na Serraria Souza Pinto, ou na Souzaria Serra Pinto. É, uma delícia, amor. Então, a de 2009 foi no Palácio das Artes, que caiu um toró, mas foi muito bom. O que eu acho mais legal no FIC é essa interatividade entre os artistas, sejam eles profissionais de mercado internacional ou profissionais do mercado independente. Que eu acho que o que mais a gente pode tirar proveito é do pessoal do mercado independente. Por quê? Porque é uma galera muito nova e que está querendo aprender. Então você pode compartilhar muita coisa. Por exemplo, nós, eu e você e o Márcio. Está parecendo carnavalesco. Que somos do mercado internacional, né? Trabalhamos com as empresas Marvel, DC, Dynamite. A gente pode trocar uma ideia bacana com esse pessoal independente para mostrar um caminho melhor para isso. Então isso é muito importante para essa galera. E o mais legal é exatamente essa troca de figurinha que a gente tem. Né? Sentar e bater papo, falar de futebol, cerveja, mulheres, cerveja, páginas, mulheres, cerveja, futebol também. Trabalho que é bom. Trabalha para quê, velho? A gente não trabalha não, velho. Você trabalha com o quê? São ricos. O que você faz? São ricos. Eu jogo bocha. Isso é um bocha, né, velho? Isso é um bocha nessas coisas. Mas é isso, cara. Eu acho que o FIC não pode acabar nunca e espero que em 2015 supere esse de 2013. Porque o de 2011 foi sensacional e esse agora de 2013 tá bombando, tá foda pra caramba. Quase que eu falo foda pra caralho. Espetacular. Foda pra caralho! Você não fala aí suas impressões. Cara, eu ok, acho... pode passar pro próximo. Aqui eu saí de São Paulo, cheguei aqui, eu tive a oportunidade de combater a criminalidade de Belo Horizonte. Espero que é verdade. Eu tive a oportunidade... Só um toque. Vou dar um toque no C. Tive a oportunidade também de rever essas figuras, essas pessoas que apesar de tudo, eu tenho um espaço guardado no meu coração de conhecer amigos de blog também, né? Que a gente não se conhecia pessoalmente, o Rafael, o Marcelo, conheci a galera nova, o Catena, a Marília. A Marília não tá se aguentando ali. É, não tá. Tô muito emocionado. Tá muito emocionado. Conhecer esse pessoal mesmo, que a gente acompanha o trabalho, que a gente conversa, que a gente grava podcast, que ouve os podcasts também. Então essa interação aí que o Rodney comentou, eu acho que é o ponto alto. Além disso também a mudança do cenário do próprio FIC. As baladas. Aí eu vou chegar lá. Eita porra! O stand, a gente vê que tá. A gente já comentou isso na outra gravação, mas a gente vê que o espaço pra quadrinho independente ele tá bem maior. Aí que tem muitas oportunidades pra quem tá nessa área. Então. Isso aqui é legal. É. Cada ano você vai vendo o espaço dos independentes crescendo, crescendo. E eu acho engraçado uma coisa: que em 2009 era tipo mega independente. Tinha um standzinho pequenininho. Hoje em dia tá lançando livro, tipo assim, alto nível, com papel de primeira qualidade, sabe? Fazer. Não, hoje em dia era um stand só, né? Antigamente, né? Em 2005, 2007 e 2009, era um standzinho pequeno pros independentes. Hoje não, cara. Você tem vários stands e mesas com os artistas independentes, cara. Trocando autógrafo, autografando material, trocando figurinha com nós profissionais. Eles também são profissionais independentes. O livro do Greg Tocchini. Nem eu, cara, acabou. Acabou. Eu não comprei o do Roger também, cara. Mas eu acho bacana, junto com o FIC, é a evolução do profissional brasileiro, até no modo independente, de tipo assim, a gente não tem um mercado segmentado igual a Marvel, a DC, o europeu, né? De todo mês a gente tem um quadrinho. Mensalmente publicado, mas só que a força que a gente está tendo em quadrinho autoral, até pelo lance de catarse, o crowdfunding, né? Então a gente está evoluindo junto, né? Porque o festival ele está evoluindo junto com o profissional. Então a gente vê em 2011, tinham poucas mesas, né? com profissionais autorais, e hoje a gente já tem assim, um número, sei lá, mais que dobrou em 2 anos para o mercado que nem existia, sei lá, 4, 5 anos atrás. Né? Então, graças à internet, que tem ajudado, rede social e a Tamigret. E o legal também é que está sendo publicado muito material, e muito material bom, né? Para mostrar que não é só quadrinho europeu, só quadrinho americano que pode ter qualidade. Então, a gente tem ótimos roteiristas brasileiros, ótimos artistas brasileiros, coloristas brasileiros e que estão provando aí que o material nacional também é bom, porque a gente tem essa cultura meio de achar que coisa brasileira não é boa, né? Cinema, quadrinho. Eu acho que a gente conseguiu ultrapassar aquela época do experimentalismo. O cara lança qualquer Verdade. Coisa pelo prazer de lançar um troço. Você já tem hoje uma qualidade do material que você olha e fala, isso já é profissional. Tá bem independente, mas é totalmente profissional. Isso é muito vantagem da acessibilidade que a gente tem hoje, né? Da facilidade ao acesso à informação. Hoje você assiste filme no seu celular, cara. Então, eu costumo falar que Google é meu pastor e nada me faltará, mas é verdade, cara. Amém. Mas é verdade, cara. Então, o material que é publicado independente tem a mesma qualidade, que está maior do que o material que é publicado pelas as grandes editoras. Publicado, é. A palavra do dia é publicado. Status quo também. Eu tô com status quo aqui no joelho, cara. Dá um beijinho pra Sara, por favor. Então, continuando. Então, status quo tranquilo. Status quo tranquilo. Então eu vou passar, amor. Calma. Eu acho que... Deixa eu concluir meu raciocínio. Eu já te falei, papai não gosta. Então eu acho que os independentes, eles acabam se tornando o maior chamariz desse evento. Acho que de 2007 pra cá... houve uma procura maior do mercado independente aqui dentro do FIC, né? E isso expandiu-se lá pra fora. Aí, quem mais? Marília Bruno. Eu sou Marília Bruno e tô lançando um livro que chama Cara, Sou Legal. Mas é verdade, tem esse livro lá. E é muito bom. Eu achei muito legal esse lance também dos quadrinhos. Não, eu sou Catena, do ficcomcatena.tumblr.com. E aí é isso aí, do cidadegamer.com.br. Então, eu gostei muito desse, assim, primeiro de conhecer as pessoas que eu não conhecia pessoalmente, só pela internet. Tirando, acho que o Rod daqui, eu não conhecia ninguém. Bob, eu já conhecia um mó tempão de Deviantart e tal, a galera... Ah, Deviantart. Eu tô sem voz. Mas o que eu gostei muito foi, tipo, esse espaço de HQ independente mesmo. Achei muito legal, assim, tem muita coisa boa. Galera, tipo, juntando grana pra lançar quadrinhos, achei mega legal. Achei legal a galera vir conversar e querer saber como que é trabalhar nessa área e trocar experiência e trazer portfólio e dar presente, se interessar no que, tipo, que a gente tem pra falar ou pelo que a gente passou, né? Pra galera não passar por isso. Os convidados super solícitos e lindos e tal, tipo, deu pra conversar com todo mundo, deu pra ir jantar. Vamos com a maioria, todo mundo mega legal, deu pra sair com a galera ontem, deu pra jogar sinuca, deu pra beber, deu pra, tipo... Não, pra dar ainda não. Tem mais 2 dias. Eu vou terça, né, então. E... Mas mó legal, você tava comemorando feliz, o cara fala que vai fechar o bar, mas aí você tava na outra mesa, lá no outro bar, e quem aparece é o Chico, do Ingá, lá, e vem dar um tchau lá de longe, mas tava lá com a gente, pô, eu achei... Desse evento desse ano. Tem uma melhora no evento desse ano, que além daquele barzinho com tanta choperia também, né? Então, eu acho que até 2015 tem 4 choperias aqui dentro. E, assim, a gente fez uma votação com as minhas 116 personalidades e a Beck Clunan ganhou a Miss Fic, assim, porque ela é. Ó. Merecido, merecido. Vai lá, Marcelo. Cara, esse é o meu primeiro FIC, né? Não tenho, nunca tinha vindo ainda pro, nem para Belo Horizonte, e muito menos para o FIC. E eu gostei muito da estrutura. Eu acho que eles conseguiram balancear bem essa coisa do independente com a editora. As exposições ficaram muito bem colocadas. Assim, tipo, eu já tinha pego o livro Ícones dos Quadrinhos, né? Então, eu ficava imaginando como ia ficar exposto isso. Eu adorei como ficou a iluminação, os quadros como ficaram colocados e tal. A espaço do espaço de desenho ao vivo, tipo, eu achei uma estrutura muito bem colocada, assim, eu acho que se torna referência, sabe, pra quem for organizar um evento de quadrinhos, assim. Eu sou lá da Paraíba de João Pessoa, e ano passado a gente teve nosso primeiro evento de quadrinhos, e esse ano tá mais ou menos quase chegando lá. Ninguém sabe se vai ter ou não vai ter, mas espero que tenha, e eu acho que o FIC ele se torna uma grande referência pra esse ponto, assim, né. E além de poder a pessoa encontrar as pessoas, né? Tipo, o Zenon, o Rafael, que são companheiros de blog, eu nunca tinha conhecido pessoalmente. O pessoal que eu conheci aqui, o Balbi também, que eu nunca tinha conhecido pessoalmente. O Márcio, que ficou me pentelhando, cadê você? Não vi ainda durante a semana todinha. Eu tenho que fazer essas coisas, cara. Eu ainda não sou do nível do Rod, né? Então, ficar pentelhando os outros. E aí poder conhecer pessoas, eu tava falando pro Rafael até isso hoje, de você poder... O evento é mais, pra mim pelo menos, mais de você conhecer as pessoas e conversar com as pessoas, botar uma cara naquele artista que você vê o desenho, que você viu o roteiro, que você gostou, que você não gostou, e poder ver como as pessoas são legais. Eu não conversei com todo mundo, nem todo mundo que eu queria ver eu vi, mas algumas pessoas que eu conheci pessoalmente eu já admirava pelo trabalho em si, achei maravilhoso conhecer elas, e espero que em 2015 eu tenha condições financeiras e esteja trabalhando e tenha dinheiro para poder vir. Novamente, não sei. Não sei como estarei, mas eu espero poder vir novo aqui em 2015. Eu achei legal. Mais ou menos. Não, falando sério, eu tava até comentando também, não sei com quem ali embaixo, que a cada evento que eu vou de quadrinhos, o legal é assim, cada evento que eu vou, eu sempre conheço pessoas novas. Entre autores novos, entre pessoas novas que, tipo, você me conhecem do Facebook, mas não conhece pessoalmente. Entre pessoas que eu nunca vi na vida e que nunca que não me conhecem, que eu acabo conhecendo e conversando. Você tá gravando aqui, porra. Então... Desculpa. Porra, Marília. E no caso, no FIC, isso é potencializado, porque como o FIC é, né, ele é potencializado em termos de público, né, ele é... não, ele é potencializado em termos de público, então ele é bem maior do que os outros eventos, então isso é maximizado, né? Então, tipo assim, aqui eu gostei muito que eu conheci muita gente legal, muitos autores, muitos, muitas pessoas que já me conheciam do Facebook ou do Areva, ou do MDM, ou enfim, ou até do Jackpot. E pessoas que não me conheciam e acabaram conhecendo e tal. Então isso foi muito legal. Eu concordo com o Marcelo, eu acho que o grande ponto do FIC e dos eventos quadrinhos é conhecer pessoas. E isso foi muito legal. O espaço tá muito bom, eu não vou falar sobre todas as coisas que já falaram aqui. A única coisa que eu quero reiterar é que eu acho muito merecido que a Becky Cluna tenha ganhado de Miss FIC. Quem? A Becky Cluna. Ela é a Miss FIC. O Laerte, ele quis dizer. O Laerte. Era o Laerte e a Becky Cluna que ficaram finalistas. Aí a gente escolheu a Becky Cluna, tipo, por pouquinho. O Laerte assim, por pouquinho. É um concurso, ele não pode concorrer. É, não. Então, tinha que ter, tipo assim, ó, prêmio Laerte. Prêmio, tinha que ser assim, ó. Um concurso, como que é? Ó. É que ele não pode participar do campeonato. É, tinha que ter o prêmio Laerte de Miss FIC, que é... Não, Cluna. Boa, tem aí o prêmio Laerte de Miss FIC 2003, vai pra Becky Cluna. Becky Cluna. E o que vocês acharam ruim? Eu vou falar uma coisa que eu odiei nesse FIC, que me deixou muito triste, decepcionadaço demais. Um chopp custar R$5 e ter 300ml. Poxa, acho que só. Que vai, que... Cara, de ruim, um show custa R$5. Eu acho, na verdade, eu não vi nada de especificamente ruim. Acho que ruim foi uma circunstância, foi a falta, né, de alguns convidados. Você tá contribuindo pro show pra ser R$5. Então você para de falar essas merdas aí e fala direito, velho. Você também tá contribuindo. Eu não, não bebo. Não. Pouco. Bebe gravando podcast. Não, não bebo água, café, suco, araná, leite, tá Todd, quick de morango, você não bebe, não. Tá, tá bom. Tem de morango. Chocolate, quick, não sabe? Tem chocolate de morango. Achei que só era de morango. Acho que é burro, hein? Ô louco, meu! Revelações! Ô, revelações aqui, olha só! Bom, mas aproveitando o Areva aqui, eu acho que o quick, ele merece um podcast só pra ele, entendeu? O quick, de morango. Exatamente. Só. É, calma. Não, eu acho que o único defeito do... O pior é que pra quem assiste de longe, assim, é isso aqui o dia inteiro, assim, sabe? Nossa. Fica essa mongolice, cara, não pode juntar artista, não pode não, juntar. Não, é, parece tudo 12 anos, tudo assim. Tudo mongolóide. É todo mundo com 12 anos, assim, falando merda. Assim. Beba, exatamente. É, tudo beba, mongolóide. Não, é uísque 12 anos. Mas sabe uma coisa que, assim, eu não tenho nada pra criticar pro FIC. Muito pelo contrário. Deixou criticar. O chopp R$5 é foda mesmo, cara. Aí não dá, não, velho. Eu ia falar que a falta dos convidados. 5 conto. Sim. É. Era o Sean Murphy, né? O Brian Nazarello. E agora e o Klaus Jensen. Hora, o Klaus Jensen, né? É, o Klaus Jensen, infelizmente. Mas, assim, não é. Mas são imprevistos, FIC, é. Exatamente. Não é a culpa do FIC. Não então é um defeito do evento, é uma circunstância da coisa. É. É, então eu acho o seguinte, o mais legal é você encontrar a galera que você já conhece, no nosso caso, eu e o Balbi, que moramos aqui em Belo Horizonte. Você chegou tem pouco tempo. Nós já tá pagando prenda ainda, tá pagando de gatinha. Por exemplo, o pessoal que tava aqui no Big Brother dos desenhistas. Zoológico. Zoológico, né? Tem a galera lá, por exemplo, o Cristiano Bolson e o. E como diria o Afonso Andrade, o Cristiano Bolson, né? E o Eduardo Pancica, cara, o Júlio Ferreira também. Então a gente tava lembrando da época que a gente lançou o primeiro Fahrenheit, cara, que foi em 2005. O Fahrenheit número 1, cara, a gente fez em uma semana. E, cara, era assim, nós fomos pra fazenda da Dorothy, né, a mãe do Cristiano Madeixa, quer dizer, Seixas. Então tava lá eu, o Seixas, o Bolson, o Pancica, o nosso... saudoso, não morreu, tá vivo ainda, mas morreu pra quadrinho, Ricardo Raton. E a gente produziu o Fahrenheit uma semana na fazenda, saca? E foi muito divertido porque é o que tá acontecendo aqui, a gente fica rindo um do outro, mas tá produzindo, entendeu? Então a gente continua sempre produzindo, cara. É legal isso, essa lembrança que a gente tem em todos os fics. Porra, nós lançamos o Fahrenheit, cara, há 8 anos atrás. Saca? Então é esse saudosismo que a gente sempre tem, é que é legal. O Jackpot meio que nasceu assim, né, Balbi? Tipo, você desenhava e tinha as ideias, o Rafa se uniram e tal. um gosto em comum, que vai ser um trabalho foda ano que vem, né? Já ano que vem. Tá pronto. 2015. Vai sair um mini book agora em março, vai ser um lançamento pelo Catarse. E 2015 vai ser o lançamento da Graphic Novel aqui no FIC. Se a Terra não explodir antes. E que tipo de papel vai ser impresso? Papel higiênico. Resposta esperada, né? Ah, não sei, pô. Sei lá, velho. Na hora a gente vê, né? Ah, legal. É nóis, valeu. E vai ser é horizontal ou vertical? Não, vai ser. Ele tá levando a sério as perguntas. Vai ser o formato normal. É, parecido com o formato de uma revista. Mônicas, o formato Mauro de Souza e americano, MSP, essa coisa. Ah, legal. Vai ter número nas páginas ou não? Ou não, eu não sei. O mundo pode explodir antes. Explodir. Explodir em BH. Explodir. Fala aí se tu achou alguma coisa larga, ruim. Larga. O que você achou de ruim? Ruim? Tá aqui gravando com você é uma coisa galera muito lá ruim. Em casa, velho. Não, velho. Eu achei ruim o Fábio Catena tá lá em casa sem foi lavar a cueca. Foi ter trancado o Z, né? Foi o Vini ter trancado o Z na casa. Não, cheguei... O cara chegou aqui branco, cara. Não, eu cheguei com ele na porta. Eu cheguei de um casamento e tava assim, ô, oh, me largaram aqui em casa. E tal, tá, volta com arrependido. Tadinho então, dele. Assim, deixa a fera aí. Assim, achar nada ruim, não nem show. Show pra você 5 contos. Não. Você é playboy, cara. Você tem grana, velho. Nós somos pé rapado. Você trabalha pra DC, caralho. Não, não tem grana, não. Ah, cara. Não. Qual que é o carro que o seu papai comprou? Hã? Qual o carro que o papai comprou? BMW, qual modelo? Por favor, Catena, qual que é o modelo? Eu não sei, você quer o 309-13 do James Bond lá. 147 Fiat. Olha aí, 147 Fiat. Pau no seu Twin Peaks, tá? 147 Fiat. Pau no seu Twin Peaks. 147 Fiat. Nunca. 147 Fiat. BMW, tá? Não. Bonitinho. Mas é dele, não é meu. Não, mas é de papai. É de papai. Ah, e você tá. É filhinho de papai. Ah, mas o podcast não é só de vocês. Passa pro Zé. Não vou passar, não. Faz favor. Passei. Tá muito engraxado esse hot. Eu tô com fome, tô estressado, tô com sono e cansado. Então o nível de humor já vai. Se molhar, vira um Grêmio ali, né? Cara, o que eu achei de ruim assim foi o chope a R$5. E ficar não, preso ficar no apartamento. Preso foi menos outro. Pior do que eu pagar 5 contas. Que eu paguei seu show. Aí, ó. Ó o Playboy falando, ó. Polêmica. Ele tá às minhas custas, né? Mas assim, teve mais ponto positivo, cara. A ideia de colocar os painéis, né? O palco pro lado onde era o estacionamento. Pô, com climatizado e tal. Pô, isso foi animal. Isso foi muito bom. Quer falar alguma coisa? O ponto ruim que o Bob ponto salientou ruim, aí é, foi, verdade, é importante, tá, Eu tenho Alzheimer. O estacionamento. Não tem estacionamento. Principalmente pra nós, expositores e tal. Não tem estacionamento. Tá. Não tem estacionamento. Certo. Principalmente pras estrelas que vêm de carro, né? Então talvez o meu ponto positivo tenha. Tá escrito Rodney Bukemi. Até onde eu sei, tipo, tu falsificou isso aí, porque tem um Y riscado aí. Era pra ser pro Rodney Bukemi e tu botou o I aí e entrou de furão. Outra coisa ruim é o analfabetismo dos... Outra coisa ruim é não tem estacionamento. Outra coisa ruim, tem o Guilherme Balbi. Ah, cara, pra mim não, eu não sei de coisa ruim, até porque eu não tava aqui expondo nem nada, tava fazendo só trabalho de imprensa. E pra mim, como trabalho de imprensa, foi bom assim. Espaço que a gente teve também de imprensa. Tem só uma coisa que eu tenho que falar, que eu esqueci de falar antes. O espaço de imprensa, tem esse espaço pra gravar podcast, acho. É verdade, genial. É verdade. Isso aí, e tem que elogiar muito também o pessoal, os profissionais aqui. É, o pessoal que tá trabalhando aí. Que aguenta. porque aguentaram a gente pra caralho, aguentaram outras pessoas aí e estão fazendo um trabalho bem bacana. E eu acho que isso foi uma boa inovação do FIC, embora nunca tenha vindo do FIC. 9 horas da noite de domingo, né, cara? É, exato, 9 horas da noite de domingo, então isso é bem importante. Não, eu queria agradecer em especial o Rafael Soares, né, que ele era o organizador dessa parte de imprensa, assessor, né, então ele, a atenção que ele teve com a gente da imprensa, de coletivo de imprensa que foram marcadas e avisava com antecedência, o espaço que a gente tinha para poder transitar e tal, as pessoas. Isso foi muito legal também. Eu não sei, eu não posso, não tenho nem o que dizer de coisa de ruim. Eu nem sei dizer também o que seria melhor de ter, que não teve, ou que teria em 2015 também. Show de graça logo, então. E é isso. O Socorro Chopp no carnaval é 1 litro por 2 contos, então acho que tá um preço justo. Não sei se eu também, eu acho que eu não teria nenhuma coisa. Vamos discutir acerca sobre o preço do chopp. É, eu acho que eu ouvi o conselho sobre o preço do chopp, eu não bebo, então caguei. Mas. Vai ter uma coisa massa. Mas também. Banheiro bom ponto. Mais banheiros. Mas uma coisa que eu achei massa é que ontem eu fui no banheiro, o cara falou que tava fechado e eu uso o banheiro químico. É a primeira vez na vida que eu entro num banheiro químico que tá super limpo, bem cuidado, tinha o. Negócio pra lavar a mão, tinha detergente. Tipo, eu saí do banheiro, as mulheres já vieram limpar. Cara, eu nunca vi isso. Não. Esse cara chegou lá em casa ontem. Eu tô com uma dor menino, no cu, velho. Eu não tô entendendo, não, cara. Assim. Pronto, já explicou. Tô com uma dor no anal aqui, velho. Tá num comichão. Não, eu sou menina, a menina não faz cocô que nem vocês. Mas é verdade, cara. Eu tava super organizado. Não lá. Só a questão do banheiro, assim, mas tipo assim, a organização tá de parabéns, os profissionais estão realmente de parabéns. Não é falsa demagogia nem nada, assim, porque o pessoal simpático, solícito, informado e tal, e tudo tá muito bem organizado. Mas, eu digo mais ou menos porque tem uma pessoa que perguntou quem é Jorge Pérez, eu disse que era desenhista, ele faz o quê? Ele desenha. Mas o quê? O que ele faz? Ele desenha. E o que mais? Então mais ou menos. Eu achei. Faz cosplay de pirata. Eu achei ruim a falta de estacionamento. Tá, eu. Mas aí ia ter estacionamento ia custar 10,5 do chope. Ah, vocês queriam de graça. O chope. também. Eu acho que o estacionamento, velho, é importante porque, cara, quarta-feira eu cheguei com um carro lotado de coisa pra deixar aqui no stand da escola. Entendeu? E hoje, o Marciano também teve que sair lá do estacionamento, lá na casa do Carvalho, pagar 40 e tantos reais pra poder deixar o carro lá em segurança. Sendo que pode ter um espaço aqui, um espaço bem utilizado ou bem remanejado pra que os expositores credenciados possam parar os carros. Entendeu? Porque não é só um luxo, é a questão de translado do equipamento que vai ser exposto dentro do. É? Hein? Hã? Não, olha. Translado tranquilo. Esse pessoal, eles não estão ficando só mais famosos, estão ficando mais É o status quo, entendeu? Status quo tranquilo. Tá, mas então tá acabando. Oba! Até que enfim. Tá acabando não só o FIG, mas tá acabando o programa aqui. Antes eu quero fazer uma última pergunta. Se vocês têm alguma coisa que vocês queriam que fique por fique ó. Em uma palavra. Não, é sério, se tem alguma coisa que vocês acham que vocês queriam fazer ou que esperava que acontecesse no FIC, aconteceu ou não aconteceu. Eu não tenho vontade de um dia estar lançando um material próprio, mas eu acho que de repente não é ainda o momento, sabe? Mas assim, você vê a estrutura toda do evento e você vê que isso é possível. É uma questão de me organizar, mas se eu fosse organizado não era desenhista, eu virava advogado, sabe? Então, tá vendo? Então, foi muito bem colocado. Mas enfim, é isso. Basicamente, a única coisa que falta pra mim, como carreira, é justamente poder lançar um material meu. Mas quem sabe aí 2015... 2017, 19, 54. Parou! Bingo! 54 e 4. Droga. Sou público. Eu já vou aproveitar e já vou falar que eu tinha duas coisas que eu não tinha expectativa, mas eram. eram desejos meus, mas que eu não pensei como expectativas, mas que eu acabei conseguindo, que uma era falar com o Laerte, falar que ele tava no melhor momento da carreira dele, na minha opinião. E outra, e pro, é, que ele tava com um vestido lindo, e... Cara, você tá um bagulho do Laerte, esse cara sabendo o que ele fez comigo, falou comigo? Eita! Eu fui... Ele começa já, vocês estão sabendo o que ele fez comigo? É o sono. Eu fui lá pegar o autógrafo e falei assim, o que tu fez na mão, né? Ah, bababá, machuquei, não sei o quê. Ah. Aí não tá dando nem pra desenhar, né? E nem pra bater punheta, né? Legal. É isso que eu chamo de desenhar. Mas... É. Coisas do FIC. Mas... Tá, calma. Mas então, tipo, e a outra coisa era que eu queria falar pro George Pérez que a primeira HQ que eu tinha lido, na minha vida, do olho da verdade, ele tá assistindo. Não, que eu queria ter falado pra ele, eu falei que foi a primeira revista em quadrinhos que eu li na minha vida foi do George Pérez. Então, e eu consegui fazer essas duas coisas. Que eu, coisas que. Coisas que eu realmente não esperava. Eu vim aqui, tipo assim, tanto que eu não trouxe coisa pra autografar. Então. Eu não trouxe! Posso ir embora? Eu não trouxe coisa pra autografar nem nada. Lindo. Então eu não tava. Então eu realmente não tava com essa expectativa. Mas daí aconteceu uma série de circunstâncias que permitiram, assim. Então, foi um, isso pra mim foi um negócio que foi muito legal. Jorge Pérez. S2. Ui! Vai, tu aí. Ah, não. Ah, vai, ui. Estacionamento. Eu acho que, assim, o FIC, agora que estabilizou o FIC, assim, já tem uma estrutura... É, bacana que não tinha mesa, né, pra artista autografar sketchbook ou trabalho independente, agora tem. Então agora, já que a gente tem essa base muito bem construída, agora é só evoluir. Ou seja, mais convidados, falar. Eu acho que faltou falar agora um pouco pra cinema, já começar como a San Diego nos Estados Unidos, né? Já passou a barreira do quadrinho e já tá indo pra cultura pop em geral, entretenimento, né? Já é videogame, já é filme, já é quadrinho. Então, assim, a estrutura de quadrinho tá muito bem montada, né? E eu só espero que cresça mais, trazendo mais convidados e falando de mais coisas, né? As palestras hoje, a indústria do videogame agregado... A indústria do videogame é gigantesca, é maior do cinema. É um sequelado, meu, é um lesado, velho. E então, assim, o desenho, eu acho que é a essência disso tudo. Se não fosse o conceito que ele tem, ninguém ia ver o storyboard de um filme, de uma propaganda ou de um conceito para um videogame, entendeu? Então a gente, já que o FIC se fundou na base dos quadrinhos e da ilustração, agora a evolução, né? Que vá para o cinema, que vá para o videogame e tal. Estacionamento. Eu acho que, acrescentando que o deputado Balbi bem se alientou, a questão... A mesa cede palavra. Obrigado, ao deputado. Obrigado. Obrigado aos parlamentares da mesa, obrigado. Mas é o seguinte, eu não acho que seja necessário para o FIC... que entre a parte de cinema, games e animação. E rivalidade, porque... Só tô falando de uma possível evolução. É a minha vez, ninguém te perguntou. O deputado terá o seu momento de réplica. O senhor, com licença. O senhor não tem envergadura moral para interferir no meu comentário. Cale-se, abstenha-se da sua vã insignificância. Eu não entendi o que continuando, você falou, tava prestando atenção em outra coisa. Continuando, eu acho porque é o seguinte... Nós temos a San Diego Comic Con, que ela começou com uma feira de quadrinhos. E agora ela está tomada por Hollywood. Quadrinhos é só um quiosque, entre aspas. Né? E nós temos a Nova York Comic Con. Certo? Eu acredito que uma feira direcionada para quadrinho, reconhecida internacionalmente como FIC é, ela tem que permanecer e crescer. Não crescer no sentido de abrir portas para o cinema, porque vai perder o foco. Vai perder o foco, que é o quê? A produção de quadrinhos independentes, a apresentação dos profissionais do mercado, a apresentação dos profissionais independentes, tá? A apresentação de instituições de ensino que você pode ter acesso para poder aprender a trabalhar com essa área. Uma parte aqui? Não. Por favor, deixa. Tá bom, você fez a cara do gatinho do Shrek, tá bom, vai. Eu quero falar o seguinte. Não, uma coisa que eu acho que pode evoluir e que justamente também é um defeito, a gente tá falando das coisas ruins do evento, a presença maior das editoras grandes. Exato. Não no sentido exato, de eu ia chegar isso. Eu ia chegar nisso. Então, vou falar. Eu ia chegar nisso. É, exatamente o que falta é que o Márcio salientou aí. Tem um stand de editora que é da Devir, não tem outro stand de editora. Não, no, cadê a Panini? Cadê a Panini? Não, a Panini é só pra... Pois é, então nós temos que ter os editores, exatamente. Desde 2009, cara. Nem isso, desde 2007. Então, cara, eu acredito que a feira deva crescer, o festival deva crescer nesse sentido. Trazer os editores para que os espectadores, o público, tenha contato com esse tipo de mercado. É um exemplo da Devir, né? Porque você vai numa Bienal do Livro, você tem lá a Panini, você tem a JBC, você tem... Exato. Todas aquelas editoras que publicam quadrinhos, inclusive, também outras coisas, mas também quadrinhos, e que, de repente, não estão aqui, no maior evento de quadrinhos da América, né? É o maior evento, é o maior toda. Evento, é o maior evento. Tem a Nemo também, desculpa. É, a Nemo tá aqui. Não, a Nemo... Pois é, então nós precisamos de ter mais isso aqui para que o mercado volte os olhos para cá. Porque quando você fala de quadrinho nacional, a primeira coisa que vem na cabeça é São Paulo. E sim, nós estamos atrás de São Paulo em produção e exportação de artistas para o mercado exterior. Somente atrás de São Paulo. Por causa de alguns motivos. Não só esse, mas dentre outros, esse é um dos motivos. Que as editoras não têm... tomado esse festival como uma coisa importante para o nicho quadrinho, seja ele o mangá, seja ele o quadrinho americano e seja ele o quadrinho nacional, dependente ou independente. Essa é a minha explanação. Muito obrigado aos deputados da mesa. Palmas. Uma coisa que eu gostei bastante no festival foi... foi a terceira vez já. E foi exatamente o lançamento, né, de projetos de amigos nossos que foram feitos nesse evento aqui. E foi isso, basicamente. Assim, o resto é bônus, cara. Se trombar com o Laerte no meio da rua, assim. Você está andando e o George Pérez olhar e tipo, dar um joia pra você. Isso é bônus, né? A gente não espera por isso, assim. Não, eu só falei, você vai falar, é verdade. Na verdade, eu falo do FIC, assim, se você tivesse um evento que fosse só a vinda do Jorge Pérez ao Brasil, já seria do cacete. Sabe, um lugar onde o Jorge Pérez vai autografar. Pô, legal pra caramba. Aí você tem uma feira só de independente. Também seria do cacete. Ah, você vai ter uma homenagem, um evento de homenagem ao Laerte. Seria do cacete também. Só que o FIC tem tudo isso, sabe? Tipo, são todos esses eventos num momento só. Então acaba sendo... quando você começa a olhar toda a programação do evento, tudo que o evento tem para oferecer, a quantidade... Você não consegue nem seguir tudo, né? Se você quiser ver todas as palestras e a todos os autógrafos, você não consegue fazer tudo, sabe? Então acho que o evento tem que crescer sim, mas já é um evento que te traz uma infinidade de coisas para você fazer, para conhecer... Sabe, é o que você falou, de repente você encontra o Jorge Pérez ali no meio, sabe? No meio de uma palestra do Sidney Guzman, sai o Maurício de Souza e é ovacionado de pé, assim, sabe? Momentos mágicos do FIC, assim, sabe? É, eu acho que faltam mais artistas da Marvel também. Trazer o Stan Lee no próximo, talvez. Oi? Oi? Oi? É, mas é a minoria, né? Oi? São poucos, né? Oi? Poucos bons. Tem aqui também. Ele? É, DC. É, ele é DC. É só da DC. Marília, qual era a sua expectativa? Então, meu livro Cara, Sou Legal vendeu todos os exemplares, amei. Cara, eu achei muito bom, foda, os amigos estarem lançando os projetos. Eu acho que uma coisa assim, que eu achei um ponto negativo, mas é meio complicado, é o lance do cartão de débito. que eu sei que não é um problema, saca? O Calil, o Dave Calil, tava falando pra gente hoje que é uma puta burocracia conseguir trazer uma máquina. Aí trouxeram aquela máquina do PagSeguro que roda no iPhone, mas só aceita crédito. Que é foda, tipo que nem eu sou de São Paulo, eu não costumo andar com dinheiro, nem em São Paulo, eu não gosto de andar com dinheiro, eu acho perigoso andar com dinheiro. E eu entendo os caras só receberem a dinheiro, eu acho que não sei como a gente podia ver isso no próximo FIC. Se o governo aqui de Minas, ou se os bancos puderem dar um quebrar um galho de liberar isso, porque, porra, tipo, o Zé quase foi assaltado porque teve que ir no banco tirar uma grana, porque provavelmente ele ia comer ou comprar alguma coisa. Poucos estantes estão aceitando o cartão, assim, e a gente sabe que não é pelos autores, mas é uma coisa ruim. Porque... É, outra coisa que eu achei ruim também foi eu bloquear a senha do meu cartão de débito, que isso também me ferrou bastante. Você me deve R$52, só lembrando, tá? Essa questão da segurança, peraí, isso é um papo sério. Essa questão da segurança é muito sério, porque foram roubadas, acho que 3 mochilas aqui dentro no evento. Uma dentro do estúdio ao vivo, outra... O cara foi roubado, ele tinha acabado de vender todos os trabalhos dele na mesa e levaram todo o dinheiro dele. Tudo, cara. Deixaram ele só com a roupa do corpo. Levaram tudo do cara. Aqui dentro. Entendeu? Eu acho que tem que ser revista a questão da segurança aqui dentro. De algum modo, eu não sei o que deve ser feito. Não sou especialista em segurança. Porque ainda a pessoa tá pagando o stand ou a mesa. E eu vi isso, é uma coisa que eu reparei, assim, tipo, é meio, algumas coisas são meio largadas, assim, tipo, a galera entra e sai qualquer hora, em qualquer lugar, tipo, a maioria de nós, assim, do evento mesmo, se conhece, então sabe quem é, sabe o cara faz, mas tem muita, eu já vi muita gente entrando e vai, e mexe nas coisas, tal, e sai, e você não sabe quem é. Não tem um controle. Tem um segurança aqui na porta e um segurança na outra porta. Não tem um segurança aqui no meio, por exemplo. Tem um segurança lá na ponta. Sabe, é um evento nerd, tipo, eu nunca... Sei lá, nunca vi briga em evento nerd. Uma coisa que, assim, nós, do meio, não costuma acontecer. Mas, meu, e se de repente, por algum motivo, o cara vê o outro pegando a bolsa, sai uma briga ali no meio dos originais aqui. Cara, tem originais dos anos 40 aqui, velho. Na San Diego, Comic Con, teve uma briga por causa de lugar, o cara enfiou uma caneta no olho do outro, então, sabe? Pode acontecer, né? Uma coisa que eu acho que pro próximo FIC tinha que ser revista, assim. E acho que só a questão disso, de segurança e desse lance da grana, que é um bagulho meio foda, assim. Tem que, tipo... Teve dia aí, o primeiro dia de fica eu vim com R$200 na carteira, porque eu sabia que era o que eu ia gastar. Mas, pô, eu vim de carro, mas, pô, teve muita gente que deve ter vindo de ônibus ou metrô com dinheiro ou mais no bolso, porque tá com filho, tá com irmão, tá com sobrinho. E, meu, imagina se pega aí na rua, aí na frente, caraca. O quê? A porta mexeu? Outra questão? Não, eu acho que isso é outra questão, entendeu? De... pessoa vir e ser assaltada, que pra indo aqui pro FIC, entendeu? Não, mas a pessoa tá vindo porque não. Mas foi assaltada aqui dentro. Foi assaltada. Eu acho assim, a gente não pode dar sorte pra azar, entendeu? Eu não vou deixar minha mochila com quem eu não conheço, entendeu? Então o cara, ele deixou como assim, eu tô num orelhão em Ouro Preto, eu deixei a minha carteira, eu fui lá no balcão, quando eu voltei ela não tava lá. Então não é só aqui. Eu acho que, pô, Brasil, né? Então não é uma questão muito difícil, eu não vejo isso. Assim, a gente não pode se descuidar e deixar um original. Ah, mas o cara pôs a mão, uai, quem que é o dono? É X. Uai, e ele tá deixando? Não sei. Né? Então se, eu acho que tem que ter cuidado com as próprias coisas, né? Acionamento. Acho que é isso. Cara, eu vou falar aqui a parte como leitor de quadrinhos, né? Assim, estavam falando das questões das editoras aí, que eu acho um ponto bem importante. E aí, as editoras que tem, eu senti pouca promoção. Assim, não tinha muitas promoções. As promoções que eu vi eram promoções... Coleção de Moebius, por exemplo, R$100 e poucos. Assim, você tá num evento de quadrinhos onde vem gente todo o Brasil... E o cara vai pegar um monte, pega coisa de R$5, R$10, beleza, mas o cara quer pegar uma promoção de uma revista que ele gosta, que ele quer comprar, que ele acha que num evento desse vai estar bem mais barato, né? Então, eu fiquei triste, que eu queria, por exemplo, eu queria ver um Moebius ali por R$50, tá? Mano, vai lá, R$50, assim. E fosse um preço bem mais abaixo do que você vê numa livraria normal, né? Então, isso é um ponto importante. que eu acho que deve ser visto. Claro, isso eu acho que quanto mais editores tiver, mais concorrência vai ter, e quanto mais concorrência tiver no local, provavelmente isso vai acontecer. Mas é um ponto que eu achei negativo, que eu acho que seria interessante, além de todos os outros que já foram colocados. Beleza, então esse foi o último programa que a gente fez aqui. O FIC tá acabando e o programa também, então. Agradeço a todo mundo que pintou aí nesse último programa. E whatever! I was crying, I was trying, but you see, today, everything's so much better, but yesterday.